19 decimal 35, torre 18,6, transponder 5161. 5465 para Campinas, no 340-3558. Estava dando zero por curva direita, saída é a Gole Gonza. Controle Salvador 19935, torre 18,6 e acionando 5161. Tá bom, 2 milhas para o externo, visual. Sente no 807, continue a aproximação, pista 10, o vento de 130 graus, 10 nós no 807, cabeceira deslocada no 1.200 metros. 07, aguardo autorização. Iniciando, agora no 649. Sente. Gente, 2, 4 e 15, Campinas é alternado. Tem táxi autorizado, reporte para ingresso na pista. O Mike de Alemã. Ingresso no site, pelo que você quer. Quebec Serra autorizado, reporte alinhado, ponto. Quebec Serra. Furo 649, decolou os 23, chame controle em 11935, boa tarde. 1935, ó. 1807, cheque o trem, pouso livre, cabeceira deslocada no 1.200 metros, 130 graus com 1009. Deslocada, está baixada, travada, livre pouso, 807. Controle Salvador, gol no 649. No 649, contato radar, submantinha 200, saída da EL. Autorizado da EL na presente. 200 da EL. Voa da EL da presente, no 649. Autorizado 3835, solicita sinal da RNAV. Gente, após a decolagem do tráfego, a linha mantém aquilo para o Vitor. Fica atento ao Urubus na curta final. 07, atento. Quebec Serra, o vento de 130 graus, 10 nós, livre decolagem, pista no 7, Quebec Serra. Salvador Azul 4-0, mas na posição nela para precisar de estacionamento. 065 da Azul, após o táxi do tráfego da Webjet, que puxou no 8, está autorizado puxar no 9. É o tráfego da Web puxou no 8, autorizado puxar no 9, Azul 4-0, graças. Falou, Salvador, é o TAN 3155, pronto para puxa, estacionamento, posição número 2. Posição 2, autorizado, puxa, reporte táxi, 3155. A gente vai reportar táxi, TAN 3155. 5 quilos, Quebec Serra. Já lá do Serra. É, não entendi, tu confirma, hein? Gente, visual com tráfego que está saindo no corredor Axé, tem decolagem autorizada, pista 17, 130 graus, 10 nós, quilo Papa Vitor. Nosso POB 139, temos 3 horas e 20 de autonomia, alternamos com... tráfego decolando a 17, mantenha a posição. Controle ali, Maquila, que está pronto para iniciar o lançamento. Ok, livre lançamento, sem tráfego a reportar. Reporte para a descida ali, Maquila X-Ray. X-Ray. O Kilo Quebec Serra, o controle copiou, está autorizado direto para o morro. Rádio Rocha. Salvador, o Papa Sierra, no localizador. Papa Sierra. É Papa Sierra, ciente, completo ele é sem glide, torre no noite, decimal 62. Papa Sierra. Torre na frequência 18612, transponder 01126. Papapá, Eco Papa Sierra. Eco Papa Sierra, Torre Salvador. Papa Sierra, passou duna, está mantendo a proa do externo no localizador, com este aeródromo à vista. Após a passagem do bagado externo, solicita a possibilidade de um pouso na 17, Papa Sierra. Vicente Serra, informe então o marcador externo para iniciar a base pela direita no 7. Vento de 130 com 8 nós, Eco Papa Serra. Papa Serra, curtiu a torre? Firmo, Papa Serra. Vicente. O Kilo Papa Vitor decolou de Salvador aos 28. Chame controle em 119,35, Kilo Papa Vitor. 119,35, Vitor. Sierra, November, Juliette, X-Ray, com 4 bases. Eco. Mantém a alfa ou antes da eco ou prossegue? Aguardar o Webjet ingressar na Delta, vai dar passagem ao mesmo. Agora, após ingresso aqui, o Pat 3, reporta ingresso Pat 1, 1807. Ok, aguardando o Webjet ingressar na Delta, após o Kilo, Webjet reportará ingressando no Pat 1807. O Alfa Tango Tango, o seu plano saiu para Serra Delta Fox, Serra Delta Foxtrot X-Ray. Ciente. Fala do 4015 para o PAC, CPOB 109, autonomia 4 horas e 20, alterna com o fim. A Sierra passou o marcador externo, com o trem embaixo e travado, Papa Sierra. Gente, considero o plano modificado dos 29, acuso na final da 17, vento de 130 com 10 nós, Eco Papa Sierra. Papa Sierra. Condição da Delta, 286, não se escuta lá. Alfa Tango Tango, o seu plano vai ser por essa localidade mesmo, Serra Delta, Foxtrot X-Ray. Gente, Serra Delta, Julieta X-Ray, solicitou uma centena com 4 abortes, possível da 17 do Palão. Gente, agora a guarda na frente, então, Serra Delta, Fox, Trot, X-Ray. Gente, o Kilo Papa Vitor será autorizado direto à localidade um pouquinho mais à frente, ok? Um momentinho só. Afirmativo, 703. Cadê, 703. Pede então, faça um check no seu comento rádio. A sua transmissão está 2/2. Solo tá 3155 pronto para o táxi. Informa que está com 185 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternativa com fins. 1155 vai taxiar Índia Alfa 1013, vai seguir o tráfego da Azul, com 4 esferas da Delta, 2862, até lá na minha escuta. Índia Alfa Eco, seguindo a aeronave da Azul, ajuste 1013, no ponto de espera da Eco, chama a torre 186, até lá na sua escuta do 3155. 3155, ponto de espera da Taxi Delta, ok? Ah, Delta, obrigado, tá 3155. Fala com 1807 no pátio 3, aguarda para ingresso no pátio 1. 807, vai aguardar passar tráfego da Azul após ingresso no portão 5. Passando a aeronave da Azul após o portão 5, 1807. Para mudança de frequência, o Lima Kill X-Ray. Gente, Lima Kill X-Ray, frequência livre na presente, até volta. Até mais. 7703, livre decolagem, 140 graus, 109. Tá iniciando, objeto 6703. O meu teu tanque, chega de equipamento. Clareza 5 para intensidade, está um pouco entrecortado, equipamento tá, a mensagem está saindo entrecortada. Favito, qual seria a sua pro ideal para a localidade? 284, ok, autorizado direto o seu destino, aqui no Papavito, livre ascensão 105, atentando a paraquedistas aí na vertical de Veracruz. Primativo, o Kilo Quebec Serra, autorizado ascensão 045. Felicito para manter 200. Maravilha, então reporte descido, Kilo Quebec Serra. Controle Salvador, uma excelente tarde, objeto 6703. Web 6703, contato radar, submarinha 340, saída Gole. 340 na Gole. Passando 366, outra 3835. Decolagem, pista 10, vento 130 graus, 10 mais. Azul 4065, livre, ingresso e decolagem na pista 10, via Delta. Testa na frequência livre, bom domingo. Oscar Golf, livre decolagem, pista 17, 130 graus, 109. Oscar Golf. 4065, iniciando 90. 130 graus, 109, 4065. Torre Salvador, boa tarde, 3155, pronto, no ponto de espera na Taxi Delta. 3175, livre, alinhar e manter, pista 10 deslocada. Afirmativo, 3155, autorizado alinhar e manter, cabeceira deslocada. Mike Oscar Golf, decolado às 34, controle 1935, bom voo. Controle 1935, boa. 199, decimal 35. duzentos metros, aguarde pista livre, continue a aproximação, vento 120 graus, 10 mais. Sente, cabeceira deslocada, aguardando 3835. Azul 4065, decolada aos 34, controle 1935, bom voo. Controle 1935, boa, Azul 4065. Eu tô tendo na escuta, confirme o que se encontra. Hotel Tango, mantém escuta. 3155, livre decolagem, 120 graus, 109. Livre decolagem, pista 10, tá? 3155. Romeu Hotel Tango, livre, inicial táxi, informe para ingresso, pista 17. É positivo. Gente, estou em conexão com o centro de Recife para sua autorização. Mantendo a minha escuta, qual parte se encontra? 45. 3835, pista livre, cabeceira deslocada no 1200 metros, autorizado pouso, 120 graus, zona 0 massa. Livre pouso, 3835. Um 55, decola os 36, controle 1935, um voo. 1935, uma boa. 288-264, grato, boa tarde, Marquinhos de Alema. Boa. 3155, passando 1600, perfil da Dayon. 3155, boa tarde, contato radar, submantenha 340, saída da El. Autorizado Dayon no presente. Autorizado da Elda presente, está 3155 subindo para 340. Hotel Lima Tango, Salvador. Bueno, prossiga. Gente, o vento é 120 graus, 10 mais. Informe, fora do solo, Guardião 01. Lima Tango, passando 050 em subida. 3835, solo aos 38121, décimo 9 a liberar. 219 a liberar, obrigado. Salvador, chama o controle Léo em 1201. Controle, Papa Romeu, Mike Oscar Golf. Mike Oscar Golf, Salvador. Solicito só autorizado da presença do direto morro. Direto morro autorizado, Mike Oscar Golf. Direto morro, Golf, grato. Web 6703, chame Recife agora em 1288, ao termo 264. 288, 1264, obrigado, bom final de semana, aquele abraço. Ilhas após 105, correto e disponível. Decola da 17, curva esquerda, perfil da Momo, após direto. 51140, transponder, código, frequência do controle 199.35. Autorizado, Serra de Alta, Fox Lima, Casa Nova, Casa Nova, uma centena até 50 milhas após 25, decola da 17 com curva esquerda, saída Momo após DCT, 5140 no transponder, 119.35 é o controle. Alfa Tango Tango, pronto para acionamento. Alfa Tango Tango, bate 5. Para acionamento, táxi decolar, chama agora a torre 1 no 8 decimal 6, o ajuste padrão no 0 no 3, confirme PLB. 04 a bola. Chama agora a torre, tenha um bom voo, Alfa Tango Tango e bom final de semana. Grato, Alfa Tango Tango. Salvador, boa tarde, 3835, da tarde, para a pista. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09, obrigado. Grato, é terra grande. Alfa Tango Tango livre, acionamento, forma pronto para o táxi. É, chamada para o táxi do Alfa Tango Tango. Volta ao Tango livre, decolagem 17, 130 graus, 109. Corrido, guardião, boa tarde, guardião 01. Confia para o controle. Guardião 01, decolou de Salvador, saque da lada 4003, direção na linha do litoral, tem com destino Ondina. Gente, Guardião 01, mantenha-se via litoral, reporte para o pouso. Reportará para a Ondina, Guardião 01. Aqui do Quebec Serra, frequência livre na presente para a coordenação local, até a volta. Tá. guarda para o solo. Controle 1935, vamos voltar até o regresso, vamos ver até o tempo. 1935, até o regresso, para cá. 264, azul 40065, boa. O Mike Oscar Golf, 22 milhas fora, frequência livre para a coordenação local, boa tarde. Frequência livre, boa, Mike Oscar Golf. Controle, observador, boa tarde, Romeu, boa tarde. Confio para o controle. Romeu, até o tango. Romeu, até o tango, boa tarde, mil pés, axé. Mil pés, axé, Romeu, até o tango. Quilo Papavito, seu estimado de pouso? Quilo Papavito, Salvador? Estimado de pouso, 1935 do 935. 1935, ciente. Está no momento 38 milhas fora, chame o centro Recife em 1288, alterno 264, Quilo Papavito. 1288, boa tarde, muito obrigado. Só tango. Controle Salvador, 3172, nossa escuta. Controle Salvador, 3172. 3172, boa tarde, identifique, chega da Mari, deixa o 050. 050, 3172. Para avisar o Ondina, seu destino, a sua autorização vai liberar a frequência, chamará para a nova retomagem. Sente, Guardião 01, frequência livre, reporte para o regresso. Livre, reportará para o regresso. Graças. Tango livre de decolagem, 1-2-0 graus, 1-0 mais. Teste livre de decolagem para o Papapapa, Alfa Tango Tango. Tango Recife, 1-2-8-8, alterno 2-6-4. Teste Recife em 2-8-8, alternativa 1-2-6-4, uma boa. Motor de Salvador 2, direto Índia Serra, Otan 3, 1-7-2. Negativo 3-7-2, autorizado ETAP. Ok, ETAP 372. Azul 4065, chame Recife 1-2-8-8-1-2-6-4. Tango Tango, decolado aos 47, o controle em 119.35, bom dia, bom voo. Sete Amaral, controle em 119.35, grato, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Papa Alfa Tango Tango, decolou da 17 na perfil da Momo. Alfa Tango Tango, boa tarde, contato radar, submanteu a centena, saída Momo. Sente, saída Momo, Alfa Tango Tango, está livre da restrição para o Alfa Tango Tango? Livre subida uma centena. Sente, uma centena para o Alfa Tango Tango. Pequeno desvio à esquerda para evitar a formação à frente, rotando 3172. Livre desvio. Solo Salvador, voo 1785, autorização Galeão. No 5 da Gol, informação em curso é a Vitor 360, guarda de coordenação. Sente da Vitor 360, poderia adiantar a subida, Dael? Dael Blaze. Epa. Meu Hotel Tango, frequência livre é presente para a coordenação local, bom pouso, Veracruz. Sou o Galeão, nível 360, aerovia up, Zoluno 4, decolada 10, curva direita, perfil da El, Leda Blaze, código 5406, frequência do controle 119, decimal 35. Zero da El, Blaze 5406, controle saída 1935, ONU 80785. Correto, qual portão que se encontra? 05. Portão 05, tinha plano para o pushback e acionamento. Passará.